A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Ora, aí está a oportunidade, porque tanto esperava, recordar aquelas músicas que lhe trazem à memória bons momentos. E nós esperamos que sim, esperamos contribuir para que essas boas recordações voltem novamente aí à sua memória. Neste programa vamos ter Lessons in Love, um clássico dos Level 42, a banda de Mark King. E do ano de 1986 vamos até 1980, a altura em que os alemães Kraftwerk, uns senhores muito criativos que, enfim, faziam a chamada música eletrónica, gravaram este The Model. E outro dos senhores cujas músicas apaixonavam muito jovens casalinhos era o senhor Bryan Adams, que cantava Straight from the Heart. She's a model and she's looking good. Jukebox. I could start dreaming, but it never ends. As long as you're gone, we may as well pretend. I've been dreaming straight from the heart. You say assim um ponto final na nossa jukebox. Recapitulamos apenas as músicas que fizeram parte da emissão de hoje. Bryan Adams com Straight From The Heart, ainda de Model dos Kraftwerk, e lá atrás os ingleses Level 42, Lessons in Love. São músicas espetaculares, são memórias inesquecíveis que aqui trazemos à sua jukebox. www.radioantenaweb.info é o site onde pode ouvir estes programas e descarregá-los para o seu PC. Faça isso, colecione boas memórias e não perca a jukebox. Jukebox.